Copacabana, um carinho sem fim. Mãe e filho em harmonia, oceano azul assim. O sol se põe na linha, refletindo nosso olhar. Sorrisos que contagiam, é hora de relaxar. Vamos dançar, deixar a vida levar. O mar conta histórias, vamos nos encantar. Na brisa suave, um sonho a flutuar. Aproveita cada instante e vem comigo sonhar. Vamos nos sonhar. A madeira rangendo, a risada no ar. Brincadeiras na areia, é hora de celebrar. Os peixes a nadar e as ondas a dançar. Na cabana a vida é um convite pra amar. Vamos dançar, deixar a vida levar. O mar conta histórias, vamos nos encantar. Na brisa suave, um sonho a flutuar. Aproveita cada instante e vem comigo sonhar. Dançar, deixar a vida levar. O mar conta histórias, vamos nos encantar. Na brisa suave, um sonho a flutuar. Aproveita cada instante e vem comigo sonhar. Vamos nos sonhar, vem comigo sonhar. A madeira rangendo, a risada no ar. Brincadeiras na areia, é hora de celebrar. Os peixes a nadar e as ondas a dançar. Na cabana a vida é um convite pra amar. Vamos dançar, deixar a vida levar. Vamos dançar. O mar conta histórias, vamos nos encantar. Na brisa suave, um sonho a flutuar. Aproveita cada instante e vem comigo sonhar. Quando a noite chega, as estrelas a brilhar. Nos braços da mamãe, é tempo de descansar. Sonhos vão nos guiar, nesse mundo tão bonito. Mãe e filho juntos, um amor infinito. Vamos dançar, deixar a vida levar. Levar, levar. Mar conta histórias, vamos nos encantar. Vamos nos encantar. Na brisa suave, um sonho a flutuar. Flutuar. Aproveita cada instante e vem comigo sonhar. Na cabana, a lembrança de um tempo a se eternizar. Mãe e filha em sintonia, aproveitando.